Chaleac, o helicóptero escute a Índia. Uno 897, deixa eu matar 3000. 3000, 897. Apta cargo 6570, deixa eu matar 4000 e te considere altitude em Itapi. Índia, apta cargo 6570, para 4000, te considero. Gol no 607, chame Torre, 1186, tem uma bolsa. 07, Torre, 1186, bom pouso. 86607. No 607, seu vetor curve agora à direita, na proa 235. Seu refaz vai para a Simbra, na marcação no 20. No 897, controle. Confira. No 897, direita para 235, telefase vai para cima na marcação 120. Direita 235, limite a 120. No 897. Apta cargo, controle. Nação aguarde, está livre, vento 140 graus, 5 nós. Ao helicóptero da Polícia Militar. A direita da cabeceira, nós já se afastando para o litoral, não irá interferir com seu pouso. Ok, estou monitorando o que quer, obrigado. Estou fora do solo, guardião. Esse guardião, vou do farol e controle, 1-1-9, decimal 8, até volta. 119-8, obrigado. Gol 908-5, aciona a identificação, 10-0-5. Pouso autorizado, pistão na zero. Vento no 40 graus, 59. Vive pouso no zero, voa no 60. Voa no 897 para o localizador, curva esquerda pro A1 no 60, reporte estabilizado. 60, reporte estabilizado, 897. Apsacago 6570 para o localizador, direita 050. Direita 050 para o loque, apsacago 6570. Siga, Marcelo. Com 897 vai manter a proa 150 para essa formação. A gente reporta estabilizado no localizador, segue tráfego da American Airlines, meia dúzia de milhas à sua frente, tá com 180 de ground. A gente tá com o mesmo equipamento, pode confirmar o tipo de aeronave no momento? É um Bravo 757. Apta cargo 6570, reduza para 180 nós, segue tráfego da Gol, 8 milhas à sua frente, com 160 de ground speed. Gol no 897, 10 para 2010, autorizado em LS, reporte estabilizado. Yes, estacionar, já falou. Para 3.000, assustado a Chicago mesmo. Sequência 1219. Direita, via Alfa, reportará na FLS na frequência 1219. O gol, o domínio 07. Max Arena, que cópia? Pesados do local, decola da 1-7, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, transponda 0121, controle 1-9-9, décima 80. Então, 10-0-0, chegada Mari. Irmão 19-8, chame para o táxi. Guardião 07, frequência de mim. American 980. We're established in runway inside American 980. American 980, light ramp, contacting now Salvador Tower, 118.6. 118.6, American 980. Recargo 6570, desce para 2000 pés. Mana 2000, recargo 6570. Volume 897, estabilizou? Neste momento, 897. Volume 897, chuva leve sobre o aeródromo. Chama agora a torre 1186. 186, boa. Land on way 10, wind 170 degrees, 9 knots, it's raining. Ok, good land on runway 10, American 90. Aqui é a torre voltando. Corrigir transporte para 5530, por favor. Taxi para ingresso. Pesado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no site. Paulo Salvador, bom dia, gol no 607. Está na alfa, 37. Gol no 607, mantém a posição antes da Juliette, aguarde. Vai bater antes da Juliette. That's 0900. Contact Salvador Graudi, 121.90. 121.9, American 980, up there. Around with this American 980. Good morning, American 980. Taxi approved via Alpha and standby before taxi Juliet. Okay, the Alpha stand by for Juliet American 980. Salvador, tá 3-1, nós temos um para o táxi, com 209 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, Fernando Galeão. 209, 4 e 25, Galeão, salir do táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa. Proposta de espera, torre em 862, no Senegabi 19, tenha um bom dia, tá 3171. Pátio 1, Índia e Alfa, bom dia, Toco, corretor, autonomia, 4 horas e 5 minutos. 4 horas e 5 minutos, ok. Luciano, ingresse via Juliette para o portão 9. Posto Santa, ficando à esquerda, Juliette, portão 09. Entendi. Aqui ficou certo. Quer que ligue o brilho da pista? É, mas agora melhorou, só quando a gente pegou a chuva forte que tinha aqui na final que complicou um pouquinho. Colo imediato, Max Elliott. Tá livre de iniciar a rolagem, vento 1, 90 graus, 5 horas. Salvador, bom dia, voo 1804, 1804, Galeão. 1804, eu tenho aqui o 360 pro Galeão já aprovado, aceita? Aceita. Ok, voo 1804 autorizado então para o Galeão, nível de voo 360. Primeira aerovia Aperzulu 10 até a posição SMAP, após segue conforme a rota apresentada no plano. A pista usa 10, decola com curva à direita, inicialmente cumprindo a subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Dridi, onde intercepta Aperzulu 10. Transponder é 5527, o controle opera em 120, decimal 8. Cotetico. 360, Galeão, Aperzulu 10. Posição para os planos. Para 10. Correto, o gol 804, chame pronto para o puxa acionamento no portão 10. Vai chamar, obrigado. Obrigado, vai chamar o controle 19.8, Mike Chaniak. 5 vai passar pelo, está autorizado? 7 ingressou na Alfa. O 897, bom dia. Você se liga na Alfa e Juliette para o portão 03. Juliette 03, eu tenho certo. Charbianchi, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor Axé, reporta no farol da barra. Uma farol da barra, mantendo a mil pés, mais caminhão. Se usa 10, decola com curva à direita, cumprindo o perfil da subida Arco, transição Elefa. Transponder é 5523 e controle 119, decimal 8. Autorizado, Brasília, aqui do 3-0, conforme a 1-0, à direita, saída Arco, transição Elefa. Correto, Web 5808, chama para o push acionamento no portal 5. O 1804 na escuta do solo? Tá na escuta. É, por gentileza, toque a frequência do controle 119 decimal 8, ok? 119, obrigado. Claro. Aguarde expectativa aí de um minuto, Web 5808. Tem um Boeing da América taxiando agora a sua cauda. Em seguida, um colega da Gol ingressará também no pátio. Mais alguns segundos. Após o gol, está autorizado. Puxa, para o pátio. O altímetro no 019. Aguarde expectativa Após o gol tá livre. O América tá passando agora, após o gol o próximo tá livre. Puxa. Mike Charlie. Ok, nossa intenção é interceptar uma linha de voo próximo aqui à posição Vera Cruz. Voaremos aí uma linha de na proa 060, sentido nordeste e sudoeste, ok? Ok. Estabilizou o gol 9085. Gol 9085, completa a aproximação, chama a torre 1186. 1186, obrigado. Federal 9970, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Controle de Salvador, está 3153. Então, 3153, oceano identificação, desce para 4000 pés, que é negão no 019, chegada a ponte. 4000, está 3153. Federal 9970, segue tráfego da Gol, 8 milhas à sua frente, com 150 de ground speed. Índia, Serra, abaixou e travou. Gol 905, vento 1,60 graus, 8 nós, aguarde pista livre. Pista molhada. Pista molhada, aguardando pista livre, Gol 905. Pista 90 livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 9085. 307 não decolou 08, sendo o controle, 1999, tá bom? 1998, bom dia. Controle, Salvador. Muito bom dia, Altan 3171. Decolado, nada é. São 3171, contato radar, Sato Mantenha 320, voa Leda da presente. 320, Leda da presente, 3171, obrigado. Charlie Yankee, informa o estimado do pouso. Federal 9970, completa a aproximação, chama a torre 1186. 286, Federal 9970, obrigado. Prossiga, Mike Charlie Yankee. Oi, Salvador, bom dia, Federal 9970. Bianchi. Bom dia, 9970, continua a aproximação, agora de pista livre. Papá Romeu, Mike Charlie Yankee, controle. 208, 104 a bordo, 4 homens ao comando, confirmando para o ataque. 104 a bordo, é isso? 104 a bordo. Ok, Web 5808, livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1862 é o QNH 2019, que eu vou voar ali. O Sideral copiou? Matheus está avistando daqui. Ok, em livre pouso na 10160 com 7 nós, check 30. Já travado, está ali o pouso, pista 10, Sideral 9970. 9970. Paulo Salvador, agora 0805, livrou. Por favor. 170 com 7 nós. Obrigado. Juliette, portão 05. Observe o 37 na curta após a linha e mantém o EB5808. Bom dia, Whisky Charlie Mike, por gentileza confirme o pátio, você encontra a pista que utiliza? 3153, desce para 2000 pés sem restrições, autorizado ILS, ponto estabilizado. 2000 pés, ponto estabilizado, está pressão, não tem pressão. 120, primeira aerovia é a Golf 677, até Ilhéus, após direto para Arubi, após direto Halit. Após segue conforme a rota apresentada no plano de voo. Após a decolagem da 17 para a curva à direita, para a subida Coral, o transponder é o 5476 e o controle em 119 decimal 8. Cortei. Charlie Mike, correto o cotejamento, o altímetro é 10019, qual é o PAB? E5302 a bordo, Campinas, chama a torre em 118.6 para acionamento, táxi, bom voo, bom dia, Whisky Charlie Mike. Paulo Sideral 9970, livre a pista, está na Alfa. Bom dia, o Sideral 9970, ingresso via táxi 8kg para o pátio 3, posição 62. Paciente, ingresso na quilo, pátio de carga, posição 62, Sideral 9970. Solo, bom dia, o Azul 4069, 3.60 para Campinas. Bom dia, Azul 4069, está autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela Abra Zulu 16 até Belo Horizonte e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El, seguida direto para as posições Leda e Brigi. O transponder é 5526 e o controle opera em 119 decimal 8, cortês. Azul 4069, correto o cortejamento, chame para o acionamento, por favor. Paulo, qual é a posição agora, 0 e 5? 0 e 5, a posição é 5. 5808, bom dia, contato radar, sabe, mantenha 360, saída Arbor. Ok, 360, Arbor. Autoriza a proa de Elefa direto? Autorizado, WebJet 5808. Pushback é treinamento, bom, 804. Rumo 804, está autorizado o posicionamento no dash para o táxi. Vai chamar para o táxi, 804. Jogou no 905, aguardando que eu não tenho ninguém para chamar. Federal, é isso? Voo 908, aliado com o vestido, não tem ninguém para... Ok, ok, sim. Velocidade para o 5808, abaixo do 100. Liberado. Ato. Me chamou o solo. Não tenho aqui o seu plano ainda. É, a subida para Brasília deve ser Arbor Elefa, ok? A depender da rota precisa. Estabilizado, TAM 3153. 3153, completa aproximação, chama Torre 1 no 86. 86, TAM 3153, bom dia. Para o táxi, eu vou no 804, POB 122, 128, 3 horas e 43, Campinas. Campinas 3 e 43 e 128 a bordo, tá livre o táxi via Baixo Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18, meia dúzia, o altímetro é 19, tem um bom rumo aqui, eu vou no 804. Índia e Alfa 18,6 no ponto de espera, 19, bom trabalho, obrigado. 3153, livre pouso, 160 graus, 0,69. Livre pouso no 0, tá 3153.